amor que nos dá força pra viver. Enche de alegria e fé, esperança e satisfação. Oh yeah! A fraqueza é a nossa força. Está sempre pronto pra nos ajudar. Vamos esquecer desse amor que nos dá força pra viver. De alegria e fé, esperança e satisfação. Na fraqueza é a nossa força. Satisfação. Na fraqueza é.